Hoje é dia 29 de janeiro de 2017 e nós estamos juntos aqui na Comunidade Evangélica Vida Nova para crescermos a Palavra de Deus, amém? Nós vamos falar hoje sobre fé, ok? Nós vamos falar sobre crer para ver, nós vamos falar sobre a fé. E eu não sei se vai dar tempo de terminar hoje, eu na verdade fiz um estudo sobre a fé e eu espero terminar, mas se não a gente termina depois. Eu parei um pouco de falar sobre Barnabé, estou falando sobre, Deus abençoe, meu irmão, que não falte anjo para te servir e no tempo certo a serva do Senhor para te amar. E adolescente ainda, né, tem que botar para longe, assim, né? Senão já vai querer agora. Amém, irmãos? Efésios capítulo 2, versículo 4, abra por favor. Estou tão feliz de ter vocês aqui, igreja cheia, embora alguns irmãos estejam viajando aí. Temos muitas coisas legais que o Senhor me deu para 2017, vamos nos ver mais se Deus quiser, vamos organizar as agendas de vigília, de ceia, em breve já teremos o batismo, os irmãos estão pedindo o batismo. Nós também teremos mais encontros discipuladores comigo. Quero que vocês estejam mais comigo, em grupo, inclusive. A liderança também, para tomar uns cafés da manhã aí de vez em quando. E eu vou organizar isso numa agenda geral e entregar para vocês, ok? Que a gente fica mais organizado. Sonho também a gente ter nosso acampamento esse ano, tá? Nosso retiro aí para 2017. Vamos ver um feriadão desse para a gente se retirar, para crescer no Senhor, amém? Efésios, capítulo 2, versículo 4, amém? Tem alguém sem Bíblia perto de você aí? Veja aí, moça, senta aqui perto desse brother de vermelho, para ele acompanhar. Sejam bem-vindos. Gente, eu mesmo sou pastor, esse rapazinho aqui, viu? Não vai vir outro não. Nem o pastor tá viajando, viu? Sou eu mesmo. Amém? Efésios capítulo 2. Ah, Rafa tá ali, né? Cadê você, Rafa? Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Graça é o que, gente? Graça é favor, amém? De graça. Pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estarmos juntos nessa noite. Nós precisamos da tua intervenção aqui. Tem misericórdia de mim, me usa em nome de Jesus. E que teu amor por nós, como ficou tão claro na tua palavra, seja manifestado através dela mesma, da tua palavra. E que nós possamos, Senhor, ser impactados, ser mesmo encontrados, ser sacudidos por essa verdade maravilhosa que pode transformar. Deus, o Senhor pode fazer algo conosco, como o Senhor fez lá 2000 anos atrás, naquele cenáculo onde os irmãos se ajuntaram para orar e foram cheios do Teu Espírito Santo. O Senhor é o mesmo Deus, e o Senhor pode fazer a mesma coisa. Então nos enche em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Há 500 anos, um homem chamado Martinho Lutero, que era um padre católico, fiel ao Senhor, muito piedoso, começou a estudar teologia e fez o doutorado em teologia, e ele começou, por conta da sua influência e dos títulos que tinha, teve acesso à Bíblia Sagrada. Parece uma contradição, mas não é. Até a segunda metade do século passado, no Concílio Vaticano II, as pessoas de fé católica não podiam ler a Bíblia. Alguns padres e alguns bispos faziam uma concessão. Mas oficialmente, para a Igreja Católica, até o Concílio Vaticano II, um católico não deveria ler sozinho a Bíblia. Ele poderia até ter uma, mas ele deveria sempre estar se submetendo a um clérigo, alguém que estudou para ensinar ele. Mas resolveram, graças a Deus, lá no Concílio Vaticano II, liberar para os católicos poderem ler a Bíblia em casa. Há algumas décadas. Mas, antigamente, um católico nem a Bíblia poderia ter. Dizem os mais bem-intencionados escritores cristãos católicos que isso era para livrá-los de interpretações erradas. Mas o fato é que a palavra de Deus era negada às mãos dos católicos. Esse padre Martinho Lutero, há 500 anos a fazer agora, ele, quando foi descobrindo na Bíblia que a salvação não era por obras, por indulgência, por dar esmolas, nem por rezar algumas vezes alguma oração específica, mas que a salvação era pela graça, ou seja, pelo favor de Deus, mediante a fé que não vem de nós, é dom de Deus também, ele começou a difundir isso e a pregar isso. A Igreja Católica dizia, extra ecclesia nullo salutis. Extra ecclesia nullo salutis. Fora da igreja não há salvação. E o Martinho dizia, não. Extra Christus nullo salutis. Fora de Cristo é que não há salvação. E dessa controvérsia, já movido por muitos movimentos na Europa, que resistiam a essa ideia de que o crente não poderia ter a Bíblia nas mãos, que não era a fé que salvava mais as obras, que foi tomando corpo o movimento de reforma protestante. Ok? Amém? Só estou lembrando a sua mente esclarecida que já sabe disso. O que aconteceu ali? Aqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo começaram a divulgar a verdade de que nós precisamos ter uma fé em Deus que transcende instituições. As instituições são necessárias, mas como? Não como alguém que limita, que segrega a fé, mas como a promotora da fé. A igreja não deve segregar, não deve excluir. O papel da igreja no que diz respeito à fé é expor a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O que é igreja? É uma palavra inadequada, é uma afirmação inadequada, é uma pergunta equivocada. Semanticamente não é adequada. Porque a pergunta não é o que é igreja, a pergunta é quem é a igreja. Amém ou não? Amém. Então vamos lá. Se a igreja não é um lugar, nem um prédio, nem uma catedral, nem uma chopana, mas se a igreja é feita de pessoas, o apóstolo Pedro diz que somos pedras vivas, que juntas formamos a igreja embaixo do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Se nós somos igreja e a fé vem pelo ouvir, é papel de quem transmitir a fé? Da igreja. Mas igreja é quem? Igreja sou eu, igreja é você. Amém ou não? Estava lendo essa semana a oração de Jesus lá em João, quando ele está nos últimos momentos com os seus discípulos, ele ora ao Pai e diz assim, Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo vendo, creia. Então, o que faz o mundo crer é ouvir a palavra através do nosso discurso, mas principalmente através da nossa vida. O povo está cansado de demagogia. Hoje o povo já sabe que falar bonito não tem nada a ver com viver bonito. Então, o que é que realmente pode impactar a vida de alguém? É a forma com que você leva a sua vida, tanto no público quanto no privado. Temos que ter cuidado porque existem algumas situações que vão contra a nossa fé. Essa fé que nada mais é do que estarmos fundados não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós cremos. Aí apertou. Porque aqui para nós dois, que ninguém está olhando, bom mesmo é acreditar no que a gente... Não é não? A gente é treinado para isso, né, irmãos? Desde pequenininho a gente diz assim, ah, deixa eu ver para crer. Não é assim? Então nós somos treinados a ver para crer. E de repente vem um homem, possivelmente um barbudo, não era de boa aparência, porque se fosse, vestisse diferente, tivesse uma aparência diferente, na hora que foi entregado por Judas, não teria que ter recebido um beijo para ser denunciado, sem beleza ou formosura. Um homem comum, mas que não era só um homem comum, era Deus também. Amém ou não? Então chega esse Nazareno, esse Galileu, e começa a dizer assim, olha, vocês, se tiverem uma fé bem pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, minha mulher cozinha muito bem, e um dos condimentos que ela usa é grão de mostarda, e bem pequenininho, eu acho que uns 15 grãos de mostarda ou 20 são um grão de feijão. E Jesus falou assim, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês vão pedir ao monte que saia do lugar e vá para o outro. É bem interessante isso, porque a gente pensa assim, ah, então minha fé não precisa ser grande, sua fé só precisa ser. Quando você inaugura uma vida de fé, quanto mais você anda pela fé e mais vive a fé, mais ela cresce. Eu quero falar um pouquinho sobre fé com vocês hoje. Você quer aprender? Quer crescer? Eu também quero, diga amém. Nós temos, na teologia sistemática, separa pelo menos 4 tipos de fé. Primeiro, a fé natural ou histórica. É aquela fé que você usa para entrar no avião. Eu acho que ninguém aqui, ao entrar no avião, foi fazer uma entrevista com um piloto, dizer assim, e aí, você bebeu hoje? Você é um cara direito? Você usa drogas? Deixa eu ver seu braço. E a sua olheira? Ah, eu acho que você está pronto para... E me dê aí o seu... Como é o nome da habilitação do piloto? Brevi. Me dê aí o seu brevi, para ver se não está vencido. Brevi. Para ver se não está vencido. Alguém já fez isso aqui? Ia ser até uma piada, né? O máximo que eu já fiz uma vez, eu pedi para tirar uma foto para mostrar para minha filha. Mas a gente não entra no negócio de ferro, a gente voa milhares de quilômetros... Que coisa interessante. Vai dizer que não tem fé? Claro que eu tenho fé, rapaz. Ah, mas eu nem de avião ando. Mas você anda de ônibus? Você pega um táxi? E se o cara do táxi for um psicopata e jogar você no despenhadeiro? Já pensou nisso? Quando você entra no ônibus, eu não quero te botar medo. Mas ele já pensou, se esse cara tiver de mal com a vida e derrapar e se jogar no precipício? Você pensa nisso? Não. Você naturalmente entra no ônibus e olha lá, às vezes dá uma boa noite pro cara. É assim ou não é? Então existe uma fé que é uma fé natural, histórica. É como a fé de querer alguma coisa. Eu tenho fé que vou querer alguma coisa. Irmãos, olha, como nós vamos estudar um pouco aqui, talvez não termine hoje, essa fé de ter coisas seria a menor e mais natural, mais humana, mais, desculpa a expressão grosseira, mais tacanha de todas. Seria a fé mais difusa, a fé mais cosmopolita, a fé que qualquer um tem, até um cachorro tem fé que o patrão dele vai botar a comidinha dele, né? Assim que o Luiz faz com o rabinho balançando. E muitos irmãos acreditam que têm muita fé porque elas creem que Deus vai dar a elas o carro novo. Ah, pastor, vamos embora. Eu pensei que você ia ensinar que a gente ia ganhar as coisas. Calma, não vai embora aí. Olha, irmãos, que bom que o Senhor trouxe você aqui para a gente crescer um pouco mais. Não só nessa fé natural de achar que coisas boas vão nos acontecer. Existe outra fé também, a segunda, que é a fé miraculosa ou dom de Deus. Está lá em 1 Coríntios 12, 9. Ela pode ser ativa ou passiva, ela pode ser para dar ou para receber. Essa fé, ela é necessária porque tem horas que a gente se move a fazer algumas coisas que só pela fé conseguiríamos fazer. De forma ativa, por exemplo, quando nós passamos... Gente, só crente faz essas coisas. A gente bota a mão na cabeça da pessoa com câncer. Quantas vezes ele fez isso? Uns foram curados, outros não, mas a gente vai aprender um pouquinho sobre isso também. A gente, o cara está terminal, gente. A gente bota a mão na cabeça dele e fala: o Senhor está te curando. Ô, Senhor, cura ele, Deus, em nome de Jesus. E bota o câncer para fora e bota a graça e a misericórdia de Deus para dentro e ora, e ora, e ora. Só nós. Fé ativa. Amém? Eu não estou falando da fé de receber um presente ou um milagre, como um cachorro acredita que vai receber a ração. Eu estou falando de algo de Deus que leva você à convicção de que é capaz de sim ser usado para o sobrenatural acontecer. A magia ou feitiçaria ou bruxaria é quando você quer manipular o sagrado por paga. Quando o cara vai lá no terreiro, uga-buga, e coisa e bate, o go-go-go, e fala: olha, vou lhe dar tantas galinhas, tantos bodes, tantos cabras, tantos boi, e vai fazer isso para você matar aquele meu chefe que não vale nada. Aí, eu acho que isso não é coisa boa, mas vamos consultar o orixá para ver se ele aceita fazer o trabalho. O orixá aceitou, mas vai ter que dar mais umas duas sacas de farofa. Aí o sujeito paga para ter um milagre. Isso é feitiçaria. Amém ou não? Está claro isso para você? Diga amém. Mas e a feitiçaria dentro da igreja? Eu sei que a irmã está orando pelo irmão porque ele é um gatinho, é um servo de Deus, está solteiro, não é? É um homem crente. Ela já está orando por ele, mas vamos ver qual é a oração mais forte. Ele vai orar de lá, eu vou orar de cá. Feitiçaria. Feitiçaria é orar por qualquer projeto que Deus não apoiaria. Quando você ora para alguém morrer, para alguém ter acidente de carro. Mas, Senhor, ele já é uma pessoa tão ruim, não podia morrer logo. Tem crentes piedosos que dizem assim: Senhor, ô Senhor, ô Deus, me fala em línguas um pouquinho para ficar espiritual, tá, blá, blá, blá. Ó Deus, Senhor, ô aleluia, ô cura ou leva, porque é uma pessoa muito difícil. Sonde o seu coração, se não quer que o sujeito morra. Você ora só para abençoar, amém? Só para abençoar. A sua oração é para abençoar. Aí pelo terrorista, pelo estuprador, ore para ele converter. Amém ou não? A sua boca dela só deve jorrar água doce e não água amarga. Amém ou não? Então, nós precisamos ter uma visão madura sobre como, que ferramentas nós podemos usar para que algo natural seja transformado por algo sobrenatural. Então não é por muito desejo, pensamento positivo, pensamento positivo, pensamento positivo, Não, só é dessa. Ah, eu vou mentalizar que você é empregado, eu vou mentalizar. Ah, já sei, eu vou dar uma oferta boa. Deixa eu ver o que, tem aqui, que não tem nada. Eu vou pegar do cheque especial, vou dar uma oferta gorda. Quero ver se Deus não vai me dar esse emprego, Deus não vai me dar essa cura. Feitiçaria. Isso não é fé, isso é feitiçaria. Não dê nada por necessidade, amém, irmãos? Amém ou não? Então, a fé miraculosa é dom de Deus. Pode ser passiva ou ativa. Pode ser para dar ou para receber. É fé também. Eu preciso de fé para numa crise dessa, desempregado, entregar uma oferta. É fé, irmão. Não, é ou não é? Aí o cara vê como é que tá as finanças dele. Misericórdia, não me organizei. Oh Deus, eu vou precisar botar o dízimo aí no cheque especial. Mês que vem eu entrego. Não é seu. Gente, a primeira conta que a gente que tem o prazer de entregar é o dízimo que não é nosso. Porque não é seu. Aí você diz assim: mas está difícil, eu ganho muito pouco. Se você não vive com 90, não vai viver com 100. Principalmente se 10% dele não for seu. Amém ou não? Então, eu e você precisamos de fé para que nós consigamos tanto querer algo em Deus, como abrir mão de algo em nome de Deus. Amém? Na verdade, irmãos, é uma das faculdades do Evangelho que mais deveríamos desenvolver, porque nós, como servos de Deus, andamos por fé e não por vista. Imagine se você só tratasse sua mulher bem no dia que ela estiver sorridente. Apertou, hein? Imagine, mulher, se você só tratasse seu marido bem no dia que ele levar flores. Coitado. Precisa de fé para poder cuidar alguém como ele deveria cuidar de você. Porque se você cuida de alguém somente como quer ser cuidado, você já recebeu sua paga. Você sabia que às vezes você entra no casamento e seu cônjuge não sabe o que é amor? Não sabe como amar? Às vezes a estrutura da casa dele era muito seca, era muito sem contato ou sem palavras de afirmação, sem romantismo. Às vezes você vai precisar explicar para o seu cônjuge o que é carinho, o que é paciência. Fazer o quê? Você escolheu o mal. Mas Deus pode usar você para transformar isso. Ok? Vamos lá que eu estou na metade da introdução. Tem a fé temporal. Ela é passageira, é circunstancial. Pode vir e ir como uma onda. Em Mateus 13, 20 diz: e o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. E sabe aquela pessoa que diz assim: rapaz, esse evangelho é bom demais, velho, meu Deus do céu, o dia que eu estava com a cabeça que eu não experimentei isso antes. Cuidado. Não é que não é verdadeiro, é que ainda é algo verde. É por isso que a gente esse ano, se Deus quiser, vamos ordenar diáconos. E se for em tempo, se o Senhor nos direcionar, estamos breve também de ordenar outros pastores. Mas, e por que não fez antes, pastor? Porque não pode ser responsável. Porque a liderança é algo que vai ser requerida de quem a delega. Então, se eu impor a mão sobre alguém que é neófito, cheio de boa intenção, mas ainda é novo na fé, e der uma vergonha para a igreja, sabe quem é o principal responsável? Sou eu. Quem vai prestar conta diante de Deus? Sou eu. Então, tem que ser alguém muito bem experimentado, cheio de Espírito Santo, preparado na palavra, bom pai. Não seja ganancioso, não goste de beber bebida alcoólica. Tem uma série de detalhes importantíssimos. Isso é um cuidado, isso é um dever. Amém ou não? Então, a fé neófita é uma fé que deve ser bem nutrida. Mas não podemos dar ao neófito algo que ele não tem condição de administrar. Neófito é novo na fé. Amém? Existem pessoas que crescem mais rápido na fé e outras que demoram um pouco mais. Mas a fé temporal é essa fé que vem como algo lindo, maravilhoso, mas é sem raízes. Você já conhece alguém assim? Alguém que você achou que ia ser uau na fé, mas quando você soube dessa pessoa depois, tinha... Por isso que eu digo, a Bíblia diz que devemos provar o profeta. Você conhece se a pessoa tem vida espiritual, não é pelo que ela diz, mas é pelo que ela faz. Eu diria mais ainda, pelo que ela pensa. Mas como não dá para você saber o que ela pensa, pelo menos vigia o seu pensamento. O que é que você pensa? Fé temporal é essa. Versículo 21 de Mateus 13. Mas não tem raízes em si mesmo. Antes é de pouca duração. E sobrevindo à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Por isso que eu acho lindo quem começa a fé no meio já da perseguição. Porque geralmente esse aí tem uma fé de rocha. Porque já começou sendo perseguido. Entendeu? Já começou no ninho de risco. Poxa vida, é uma coisa que a gente não deve ignorar. Amém ou não, irmãos? Então, a fé temporal, ela, quando vem a perseguição por causa da palavra, quando alguém diz, você é crente? Você confia nisso aqui, nesse livro escrito por homens? Quando ele, por estar falando a palavra, é provado, não aguenta e sucumbe. Ok? Então existe essa fé temporal. Mas existe a fé salvadora, a fé verdadeira. Ela é dom de Deus. Todo o livro de Romanos você vai achar sobre ela. Nas demais cartas de Paulo, inclusive no texto de Efésios que nós lemos, ela é dom de Deus. E em Romanos 10, 17 diz assim: logo a fé é pelo ouvir da palavra de Cristo. Nós precisamos então ter uma vida de fé, amém, irmãos? Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha que coisa interessante. E aí dizem para você: por que você crê nisso? Aí você diz assim: eu tenho fé. Sim, mas eu quero uma prova. Você não entendeu, a minha prova é a fé. Não, mas e qual é a prova? A fé é a prova. Você já percebeu que às vezes a gente fica procurando uma prova além da fé? Ou só eu que sou o incrédulo aqui? Não é? Mas a prova da fé é a própria fé que Deus lhe deu. Amém? Então, todas as vezes que você se perceber querendo algo além da fé, além da afirmação que o próprio Deus pôs em você para que algo que Ele disse que é real seja real, você retrocede e diz: não basta fé. Amém? Eu sei que estou dizendo não parece a priori muito interessante, mas isso é vida, amém, irmãos? Você, numa semente, tem toda uma floresta, depende do que você faz com ela. Então, o que você faz com a semente dessa que eu te dou agora? Você tem que recebê-la, tem que engoli-la, tem que fermentar ela no seu coração, para ver ela brotando e dando outros filhos. Se você só se move pelo que você vê, você não está andando pela fé. Amém? Então, vamos lá. Diz assim, vamos começar, não vou terminar hoje, é claro, pelo horário, né? Mas vamos começar. Para nós termos uma vida de fé, como está lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, 7, porque andamos pela fé e não pela vista, primeiro, devemos ter uma vida de fé, ela depende de um novo nascimento. Eu vou pregar só esse ponto, ok? E semana que vem eu continuo os outros, tá bom? Você está comigo, diga amém. Ah, eu quero viver isso. Poxa, eu tem pessoas que falam de coisas que são invisíveis, como se fossem invisíveis. Tem pessoas que se alegram em meio às tormentas. Tem pessoas que têm paz em meio à guerra. Tem pessoas que entendem que tem um chamado de Deus e elas honram aquele chamado de Deus mesmo arriscando as suas vidas. Como eu recomendo o filme, né, O Último Homem. Assisti lá em Salvador, o filme tem que ter sangue no olho, porque tem muito perna voando, barriga abrindo, entendeu? Né? Eu acho que podia ter menos disso. Né? É um irmão que tem uma outra forma de entender a fé, que não é a nossa, não é? Mas crê na palavra de Deus. E como diz Paulo, se alguém acha que guardar um dia, embora não seja o que a Bíblia manda, é importante, respeite o irmão, pelo menos sendo fiel ao que crê, não é assim que a Bíblia diz? Amém ou não? Não tem que parar com esse negócio de dizer que adventista vai para o inferno. Calma, peraí. O irmão crê que o sábado é importante. Bem, eu lamento, porque a Bíblia diz que não há diferença entre dia e dia, amém, irmãos? Mas como é que eu vou jogar o sujeito no inferno assim só porque ele... E quantos irmãos batistas que não trabalham domingo também? E aí? Entendeu? Então, existem muitos irmãos salvos que nem ligam muito para isso, porque eles só tiram a folga no sábado, ok? Eu não vou ficar aqui discutindo sobre isso, porque não é o nosso papel. A gente vive nossa fé e respeita os outros, também não. Então, o sujeito, irmão, vocês vão ver o filme Quem Tiver Estômago, ele acredita, não, né, Vanessa? Ele acredita que não pode pegar em arma. Tem uma experiência dele lá, que ele teve, e ele se alista como médico. E como médico, ele salva muitas vidas. E ele creu que Deus o chamou não para matar ninguém, mas para salvar muitas vidas. Glória a Deus. A pergunta é: para que Deus te chamou? O que lhe levaria a arriscar a sua vida? Qual é a prova de fé que você, que Deus vai requerer de você? Não, pastor, Deus não faz isso. Não faz? E Abraão? Pai da fé, que Deus simplesmente falou para Abraão assim: calma, gente, ele não matou o filho. Porventura pode ter alguém aqui que não sabe da história toda. Deus falou assim: Abraão, seu filho que você esperou esse tempo todo, que por ele eu vou lhe fazer pai de muitas nações, esse mesmo filho que que você tanto esperou e de uma forma miraculosa te devigou para você ter. Bem, agora eu quero esse filho para mim. Você vai cortá-lo em pedaços. Todas as juntas dele eu quero que você corte. Depois queime-o numa fogueira. Porque o holocausto era um tipo de sacrifício que o carneiro era cortado junta por junta. E depois queimado. Só de pensar já dá uma agonia. Se eu pensar eu fazendo a minha filha, já me dá náusea. E sabe o que Abraão fez? Pegou o menino e levou. Botou a lenha nas costas dele, que nem Jesus, que subiu carregando o madeiro. E chegou lá em cima, o menino perguntou: Paiinho, ô paiinho. Era, me diga uma coisa, paiinho. Já tem a lenha e o fogo e até a faca, mas cadê a ovelhinha? Aí o Abraão falou assim: inocente, é você. Ele não correu, ele não deu a rasteira no pai, ele foi amarrado e deitou. E quando Abraão levantou o cutelo, a faca, para poder furar a Isaac, levantou o anjo e gritou: não! E tinha um carneiro amarrado pelos chifres. Às vezes o que Deus nos pede é exatamente aquilo que Ele nos deu. Amém? Mas no que você crê? Você crê em Deus ou no Filho? Em Deus, porque o Filho era a materialização da promessa de Deus, não era? Que Deus prometeu. Você crê em Deus ou crê no trabalho que você tem? Você crê em Deus ou crê na sua saúde? Nas suas forças? Uma vida de fé depende de um novo nascimento. Em João 3,5 diz assim: Jesus respondeu: em verdade, te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está em 1 João 5,5. Já quero terminar. E um homem muito religioso, né? Eu já fui muito religioso também. Procurou Jesus porque queria saber o que fazer para ser salvo. E aí, Jesus é interessante porque Jesus tinha esse hábito de responder diferente às perguntas que faziam para ele. Faziam perguntas, às vezes, muito tolinhas. E Jesus respondia outra coisa. É como se ele dissesse: não é isso que você devia me perguntar, não. Tome uma boa resposta. Abre aí sua Bíblia, por favor, em João 3. Já estamos terminando. João 3. Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você não achar e eu começar a ler, por favor, pare de procurar e me acompanhe, tá bom? João capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante, porque Nicodemos começou a dizer: nós sabemos que você é alguém especial. Sabemos que começou a gabar Jesus. Aí Jesus: mas como se pode dizer de algo que acha que está vendo se você não nasceu de novo ainda, Nicodemos? Às vezes, nós admiramos a fé, nós achamos que Jesus é o mestre. Olha o que ele disse: de noite foi ter com Jesus. Por que de noite? Porque às vezes a gente só quer encontrar com Jesus onde ninguém vê. Não é assim? Quem não encontra com Jesus na frente do chefe? Quem não encontra com Jesus na frente do cliente? Quem não encontra com Jesus na faculdade? 4 anos na faculdade, ninguém descobriu que você era um agente secreto da fé lá. Às vezes procuramos Jesus quando ninguém vê somente. E declaramos que Ele é mestre como ele falou, Rabi, que significa mestre, fazemos uma declaração que fala de como admiramos a fé. Olha, sabemos que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não enviar. A gente diz, a gente se encontra escondido com Jesus, diz: o Senhor é meu mestre, embora não o siga. A Bíblia diz: aqueles que me amam são os que têm os meus mandamentos e os obedecem. Esses são os que me amam. Então a gente procura ele escondido, a gente declara que ele é mestre sem ele ser, e por último, a gente acha que ele é Deus porque faz milagre. Ô, meu amigo, em tanto lugar que faz milagre. Você acha que no centro espírita não tem milagre? Claro que tem, gente. A pessoa vai no centro espírita, o Antônio era pai de João. E João, ele amava o pai e tinha uns segredinhos assim de pai e filho com Antônio. E aí Antônio perdeu o João, criou o filho, e foi lá num centro espírita porque indicaram ele para ir lá porque ele estava muito triste. E quando na sessão mediúnica o médium começou a palestrar e de repente disse: bem, aqui tem um Antônio. Eu esqueci quem é o pai e o filho, viu, gente? Porque seu filho aqui disse assim, ele disse, por exemplo, dessa vez eu pago a conta, era a brincadeira dos dois. Aí o pai começa a chorar e fala: meu filho, ninguém me conhece aqui, como é que sabe? Meu filho só pode ser meu filho. A Bíblia diz que os demônios, eles vivem ao nosso derredor. Então, seres espirituais que são demônios ou anjos, vivem ao nosso redor, todo o tempo. Ao nosso redor, na verdade, estão os anjos, que acampam ao redor daqueles que o temem. Mas ao nosso derredor estão os demônios, que são anjos caídos. Ok? Se a pessoa não recebeu Jesus ainda, esses demônios, inclusive, podem estar dentro da pessoa. É o que a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, tá bom? É claro que os demônios sabem de segredos pessoais do pai com o filho. E lá na sessão, um segredo chegou à tona e o médium diz, inclusive: papai, fique aqui, são pessoas boas, são pessoas de luz. Aqui o senhor vai encontrar as respostas. E um amigo meu espírita, na faculdade, pessoa muito inteligente, falou comigo: o nosso problema com vocês é porque nós doutrinamos os espíritos e vocês expulsam os espíritos. Aí eu falei: interessante, porque quando eu expulso um demônio, eu digo: se há um demônio, em nome de Jesus saia. Por que é que o espírito se considera um demônio e sai? Se eu mandei sair o demônio? Daí ele ficou em silêncio e foi pensar. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Que existem lugares que fazem milagres. Mas o maior sinal de que Jesus é Deus não é ele fazer milagres. Nem é você achar que ele é um grande mestre. Nem é você procurar ele de vez em quando escondido. A palavra de Deus nos ensina que Jesus só é salvador daqueles que ele é Senhor. Então, se a sua relação com Jesus é ele como mestre, que você procura de vez em quando e acha que ele é Deus porque ele faz milagre, você está medindo Jesus muito por baixo. A fé que vence o mundo é a fé que faz você ver você como você é e faz ver Deus como Deus é. Você para de ter uma relação medíocre e infantil com Deus e passa a ter uma relação com Deus onde ele é o seu Senhor, ele é o seu Deus, ele é o seu Pai, ele é o seu amigo. E isso é mediante a fé. E é difícil falar da fé, embora a Bíblia fale tanto dela, porque o melhor argumento para a fé é um argumento invisível. O melhor argumento para a fé é aquilo que Deus faz em você e nem eu nem você conseguimos explicar. Por isso que Paulo diz: é o firme fundamento das coisas que não se veem, creem. Que o Senhor te enche de fé em nome de Jesus, amém? Fique de pé, eu quero orar para você. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai continuar falando da necessidade de termos uma vida cheia de fé. Amém, irmãos? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela obra maravilhosa que você está fazendo no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor agora, por amor, nos alimentou. E como o Senhor tem feito em todos os momentos que nós te buscamos, tanto aqui quanto igreja, quanto como estamos sozinhos. Por favor, Senhor, nos dá desse alimento sólido, Deus. Nos faz caminhar por fé e não por vista. Arranca-nos essa incredulidade humana de crer no que vê. Nós queremos crer para ver. Nós queremos crer naquilo que o Senhor promete, naquilo que o Senhor garante. Queremos caminhar em cima das Tuas palavras e não do chão que nós pisamos. Eu sei que isso para o mundo parece loucura, mas se for assim, que nos achem loucos? Porque, Deus, nada, nada, nada é impossível que crer, como diz a Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor Deus que só não pode mentir, porque disse isso a Seu próprio respeito, mas tem nos dado promessas que são tão maravilhosas. Promessas de paz, não uma paz que o mundo dá, mas uma paz que o Senhor dá. Promessas de prosperidade, que não é um banco cheio de dinheiro, mas é um coração cheio de fartura, de consciência de que não precisa de coisas para poder ser próspero. Uma cura que não é necessariamente não ter mais a doença, embora oremos sempre por isso, mas é uma cura de crermos que vamos viver um momento onde a enfermidade não existirá mais. Senhor, em nome de Jesus, nos enche com essa fé sobrenatural, essa fé que é um dom de Deus, essa fé que vem do alto. Tua palavra, Senhor, diz que precisamos passar por algumas circunstâncias para vivermos a fé, que seja assim. Não queremos uma fé barata, que é encomendada, que é aprendida só por discurso, nós queremos experimentar a fé. Senhor, Tua palavra diz que os pobres são ricos na fé, que nós não tenhamos que ser pobres para vivê-la, mas se for assim, que seja. Porque nós não queremos ser ricos daquilo que perece, daquilo que passa, queremos ser ricos daquilo que é eterno, daquilo, Senhor, que nos dá uma convicção, uma segurança que está além do que é visto por olhos naturais. Chega, Senhor, de uma fé misturada, de uma fé mundana, de usar a fé de Deus para ter uma glória humana. Que contrassenso isso! Nós queremos a glória do céu, queremos o aplauso do céu, como Estevão, que foi apedrejado, e ali o Senhor o recebeu de pé no céu quando ele morreu. Nós queremos essa fé que nos faz vencer o mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode ficar em pé um pouquinho ainda, você que tem experimentado essa fé, você que Deus tem te chamado, você que tem sido atraído pelo amor de Deus e tem estado conosco como igreja, às vezes no núcleo, às vezes em casa, às vezes com alguém que está ali acompanhando, ali evangelizando. Você que decidiu que não quer mais andar por vista, mas por fé. Queria que a igreja orasse agora. Você que entendeu que está cansado de tentar governar sua própria vida, mas chegou a hora de fazer um compromisso de fé com o Senhor, de dar um passo de fé, de dizer: Senhor, eu recebo o Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. De uma vez por todas, o Senhor é o meu Deus e meu Senhor. Eu quero, Senhor, dizer que te amo, não só da boca para fora, mas eu quero ter e guardar os teus mandamentos, porque isso faz quem te ama de verdade. Quem quer declarar diante da igreja: eu quero receber Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vem cá, Paulo, vem cá. Aleluia. Meus vizinhos, meus Natanaéis amados, preciosos. Vem aqui, Paulo, vem aqui, Grazi. Tem mais alguém que diz assim: eu chegou a minha hora, chegou meu dia, eu quero estar aqui confessando diante dos irmãos. Chegar ali o amigo de Jesus, Lázaro. Aleluia. Aleluia. Vem aqui, Fabrício e Vanessa, por favor. Aleluia, Jesus é bom. Ó, tem muito espaço aqui ainda. Aí você diz assim: meu Deus do céu, mas eu não vou conseguir, esse negócio é muito difícil. Bem-vindo ao mundo dos normais. É difícil para todo mundo. Ninguém disse que seria fácil. E mais alguém aqui quer dizer: é hoje. Hoje é o dia que eu quero me render a Jesus. Quero declarar isso aqui para Ele. Amém. Vamos orar para esses irmãos amados. Amém. vou fazer uma oração e vocês, se concordarem, vocês repetem, amém? Tá bom? Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida de uma vez por todas. Eu te agradeço, porque por bondade do Senhor, o Senhor colocou pessoas no meu caminho para me amarem com teu amor. Senhor, eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Deus. Eu quebro e rompo agora toda aliança, todo pacto com as trevas, com o passado, com qualquer vício, de qualquer ordem. Eu recebo a cura, a libertação para viver em novidade de vida. Eu não quero essa fé temporal que aprendemos. Eu quero uma fé constante, eterna. Senhor, que assim como fizeram comigo, eu invista na vida de outras pessoas. Que assim como fizeram por mim, eu ore por outras pessoas. Senhor, que isso não pare em mim, mas que o Senhor atinja toda a minha família e todos eles sejam alcançados pelo Senhor. Me dá intimidade com o Senhor, me enche com o teu Espírito Santo para poder viver a tua palavra. Levanta quem vai me discipular, quem vai me batizar para a glória do teu nome. E eu quero sempre fazer parte da tua igreja, caminhando com ela, amando ela, compreendendo ela, investindo nela, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Vamos orar por eles. Senhor maravilhoso, nós te agradecemos porque o nome deles está escrito no livro da vida. Que em nome de Jesus, nós como igreja possamos amá-los, possamos investir na vida deles, possamos ser exemplo para eles, possamos socorrê-los e receber deles o socorro. Que em nome de Jesus, logo eles sejam tão cheios do teu Espírito Santo, da tua palavra, que estejam também ministrando a tua palavra, que estejam também cuidando de outras vidas, discipulando, batizando e vivendo o teu id também em nome de Jesus. Enche eles de fé, Senhor. Como tua palavra nos falou, que sejam mesmo mulher e homens de fé em nome de Jesus. Nós agradecemos por mais esses irmãos preciosos que o Senhor traz essa família, e que nós possamos caminhar como família para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Isso em nome de Jesus. Deixa abençoar, gente, olha que coisa linda, hein? Meus vizinhos, hein? Ô, glória! Aleluia! Só alguns avisozinhos. Cara, você tem abraço neles, hein, gente? Prioridade de abraço hoje é deles. Logo tem batismo, hein? A gente vai batizar, vai treiná-los e vai batizá-los. Ah, é. Mais alguns avisos. Sim, gente, um pouquinho. São rápidos os avisos, a gente já extrapolou o mesmo horário, mas estamos de férias, de recesso. Amanhã ninguém trabalha. Mas, gente, eu tô com saudade de vocês. Então, né? Vocês têm que me curtir. Pode sentar um pouquinho, hein? Bem, nós estamos temporariamente de recesso, tá medindo os números. Vou reunir com os líderes, provavelmente a gente comece aí sem ser essa semana ou próxima, mas vou combinar com eles ainda. Amém. Né? E em breve teremos mais um núcleo. Né? Hã? Não, depois do carnaval, não. Carnaval é só final de fevereiro. Amém? Gente, eu. Essa semana foi aniversário do meu grande amigo Jacques. Olha aí, ó. E eu. Eu não nem dei o telefone a ele. Eu falei assim: eu vou lhe dar um parabéns. Né? Um parabéns eminente, espiritual, eclesiástico. Deus abençoe, eu amo você, eu sou irmão de sangue, viu? Na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé. Saber, semana que vem, tamo junto aqui. Ó, gente, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Hã? Deixa eu pedir uma coisa a vocês. A gente tem que se ver, né? Enquanto a gente tá sem as programações de núcleo da Almidim, pra gente, ó, tá aquecendo, né, os laços, estamos juntos, em nome de Jesus, né? Eu, depois que terminar essa série de Barnabé e esse sermão aqui, daqui, talvez se não voltar do acampamento, provavelmente, a gente vai, eu vou pregar um sermão aqui que alguém já viram, chama Purê de Batata, né? Que é um sermão lindo, que fala sobre a unanimidade da igreja. Vamos fazer um teatrinho aqui, vai ser um negócio que vai marcar a igreja em nome de Jesus, ok? Mas enquanto não prego, eu vou dando a premiere. A gente tem que ver esse purê de batata, a gente tem que ser misturado em nome de Jesus, amém, irmãos? Então, às vezes a gente tá de bobeira, vai ver um programa de televisão, dá uma ligada pro irmão, chama para tomar um café com ele. Isso não é maravilhoso, isso é espiritual, não é? Amém ou não? Então, glória a Deus. Faça assim com suas mãos, por favor. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vocês e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, e que hoje aqui em Itabuna, todo lugar que invoca o nome do Senhor, haja edificação, salvação, em nome de Jesus, nós clamamos e recebemos, amém. Amém? Deem uns 8 abraços, principalmente aos irmãos que declararam a fé deles hoje em nome de Jesus.